Eu fui no grupo de Edinha, terça-feira, eu senti uma certa expectativa para o dia de hoje. Por que será, né? Por que será? Idônea para ele, que a gente precisa dessa ajuda aqui, eu não estava achando o arquivo. Eu sempre falo bem da tecnologia, né? Afinal de contas, dou aula disso e agora fiquei preso. Se eu tivesse feito um caderninho, a gente não demorava tanto. Tá? Então, eu, como eu falei, eu estava no núcleo de Edinha, né? O pessoal naquela expectativa. Eu fiquei sabendo até que tinha uma pessoa para me substituir hoje. Escondeu ali. Eu tenho uma saída para você. Você fala assim, ah, tudo bem, você me substitui, eu te substituo aí na hora de dar a palavra, e você me substitui na hora de tocar a bateria. Pronto. Quem me conhece sabe que eu sou muito ruim. Sou muito ruim para música, para cantar, ritmo. Na verdade, não é comigo. Mas, amados, a gente tem sempre uma preocupação mesmo na hora, quando a gente vai dar a palavra. Vocês sabem que eu dou aula, né? Eu ministro aula. E, assim, eu estou acostumado a lidar com sala, estou acostumado a lidar muitas vezes com palestra, no auditório, né? Essa coisa toda. Então, não é uma preocupação, não é pessoas, gente, mas eu fico muito preocupado com a questão de ser a palavra de Deus, né? Que a gente está sendo ministrado, não é a mesma coisa. Né? Então, a importância que a palavra de Deus tem não é a mesma coisa, não é a mesma importância que tem você dar aula, né? Quando você está dando aula, você está ensinando. Você está ensinando o quê? Você está ensinando, você está passando informações que a pessoa vai utilizar quando? Durante a vida. Tá, vou falar igual o Thiago, está difícil concorrer aí. Está difícil concorrer. Então, você vai passar informações que a pessoa vai usar na vida. Mas quando a gente traz uma palavra vinda dos céus, é diferente. Quando a palavra é a palavra de Deus, essa palavra vai transformar a vida das pessoas e vai afetar a vida vindoura, vai afetar a vida nos céus, a sua comunhão com Deus. Isso é uma responsabilidade muito grande. Às vezes eu acho assim, o general, o senhor do senhor, manda você dar um recado, e você, velho, é o senhor do senhor que está mandando você dar um recado, dá um friozinho na barriga, né? Não é a mesma coisa que você dá aula. Minha preocupação, amados, é realmente tentar ser um canal limpo para que o que vem de Deus chegue até vocês no mesmo estado. Porque se o canal que leva a palavra até vocês não estiver limpo o suficiente, você começa a levar coisas suas, começa a levar impurezas suas na palavra límpida que vem do Senhor. Então é uma preocupação muito grande, e eu vi trecho da palavra onde fala que Jesus santificava pelos seus. Imagine nós. Se Jesus se santificava pelos seus, imagine nós. Então, assim, quando eu recebo a incumbência de uma palavra, eu sempre fico muito preocupado nesse sentido de é a palavra de Deus. Eu vou estar lá dando um recado de Deus, né? Então, a transformação que isso causa é muito grande, né? Quem me conhece, principalmente o pessoal do meu núcleo, já sabe como é que funciona comigo, né? Quando alguém fala assim, Patrick vai dar a palavra. Aí eu entro em modo radar, em modo Bluetooth. Sabe quando o Bluetooth, quando ele tá ali funcionando, mas não está visível, né? Aí quando você quer parear, quer pegar alguma informação, você bota ele visível. Tá? Desculpa, gente, eu sempre puxo para de informática, é o costume. E ele se bota ele visível, aí ele começa a buscar informação, ele começa a buscar outros dispositivos. É mais ou menos assim comigo. Então, quando aí eu falo, Patrick, você vai dar a palavra hoje, você vai ministrar o coração dos irmãos tal dia, e aí eu começo, em modo visível, modo escuta. Senhor, fala, Pai, você começa a ficar sensível, você começa a se santificar pela palavra que você vai dar, você começa a a buscar o Senhor, a ler a palavra, a meditar na palavra, para que você realmente seja um vaso límpido, para que seja derramada a palavra do Senhor pura e cristalina. E eu, nesse dia, eu achei engraçado que quando me avisaram isso, aí eu fui entrar em modo Bluetooth, fui entrar em modo visível. E aí, quando eu comecei a orar, o Senhor, eu senti da parte do Senhor a palavra. E o Senhor me deu a palavra. E é engraçado porque normalmente não é assim. Normalmente, eu fico um tempo, eu fico nesse modo visível, né? Então, eu fico um tempo. Então, durante o meu dia a dia, a palavra começa a vir, o Senhor começa a testificar. E aí, eu sei que aquilo é o que o Senhor quer que eu fale, eu ministre aos irmãos. Mas nesse dia foi muito claro. Na hora que eu comecei as primeiras palavras que eu falei em oração, já trouxeram à minha mente, o Senhor falou rapidamente comigo sobre o que eu deveria falar. E o Senhor falou comigo fortemente sobre o fogo do Espírito Santo. Ele falou comigo sobre o Espírito Santo. E, amados, quem é do meu núcleo sabe, eu sou assim um pouco suspeito para falar do Espírito Santo, porque eu sou apaixonado pelo Espírito Santo. Eu amo a obra que o Espírito Santo faz na nossa vida, a forma como ele age em nós, de dentro para fora. Eu sou super, super fã disso. É claro que nunca falaria de uma das pessoas, uma das três pessoas de Deus, em detrimento da outra, claro que não, né? Eu costumo imaginar que o plano de salvação, o plano de Deus para a nossa vida, ele é perfeito, ele é todo bem calculado, e nós temos a pessoa do Pai que planejou, que desejou estarmos próximos dele, que quis, sonhou com o dia em que ele nos abraçaria novamente. Então nós temos a figura do Pai que planejou e desejou estar conosco. Novamente, uma vez que o homem, né, infelizmente, falhou no Jardim do Éden, e a criação caiu, e houve um abismo, se fez um abismo enorme entre nós e o Senhor, né? E Deus sonhou, Deus planejou restabelecer essa comunicação. Então Deus pensou isso. E Jesus Cristo, ele veio para criar a ponte, refazer, religar o ser humano com Deus novamente, né? Então Jesus Cristo veio e fez isso, restabeleceu o canal de comunicação entre nós e o Senhor. Desculpa, gente, mais uma vez. Os exemplos da área de informática. Não pensem assim, porque é a mesma coisa. Jeremias estava ali, de repente, fazendo um Cooper ali, tá? De repente ele passa perto de uma casa do oleiro ali, né? E o oleiro, mexendo ali no barro, foi fazendo o vaso. De repente ele viu que o vaso não estava bom, ele bagaçou tudo de novo e começou tudo do zero. E Jeremias aqui, ó. Ah, isso, Senhor, que o Senhor quer falar. Então, Deus acaba usando aquilo que a gente faz, aquilo que a gente conhece, né? Então, Jeremias escreveu aí na palavra sobre o oleiro, né? E eu meio que estou aqui dando aula de programação web, e aí um computador se comunica com o outro. De repente eu olho assim e falo: olha, rapaz, o cabo de rede é como Jesus que ligou uma máquina a outra. Então o Senhor liga o ser humano a Deus. Então é a ligação. Então essa ligação é feita através do quê? Do cabo de rede. Só que essa ligação é a ligação física. Jesus, ele veio em carne e sangue e executou o plano do Senhor, o plano do Senhor em salvar a humanidade. Então ele veio de forma física. E do mesmo jeito que aquele cabo ali, ele transmite energia elétrica. Aquele cabo de rede, ele só transmite energia elétrica. Mas se a gente, quando você está na internet e alguém vai lá e puxa o cabo de rede, sua conexão cai, Então, você não, sua conexão é desfeita com o Senhor. Tá? Então, Jesus é esse cabo de rede que liga você a Deus. Então, tirou ali, já era. Mas existe a parte que ninguém fala. Vocês já perceberam que algumas vezes o cabo está conectado, mas você fica sem internet? Nessa hora que você chamou a gente. Basicamente, essa é a hora que vocês chamam a gente. O cabo está ligado e está sem internet, chama o técnico. Chama o técnico. É, muitas vezes isso não funciona, mesmo o cabo estando ligado, porque existe algo chamado protocolo. Calma, eu não vou dar aula de informática. É, e o protocolo é a forma como uma máquina se comunica com a outra, né? É o que cria a comunicação. O meio físico é o canal. Ele envia energia elétrica entre uma máquina e outra. Mas o protocolo é o que junta esses impulsos elétricos e transforma em informação. Então, mesmo que você tenha um cabo, se você não tiver o protocolo, você não vai conseguir se comunicar. O Espírito Santo é isso, amado. É como se fosse o protocolo. O Espírito Santo, ele utiliza o canal Jesus Cristo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há como ir ao Pai se não for através do sacrifício vicário de Cristo na cruz. Cristo criou a ponte no abismo que separava nós e eles e ele. E o Espírito Santo é aquele que cria comunicação, porque se você tiver a ponte que liga nós e Deus, ainda assim nós não teríamos capacidade de escolher o Senhor. Você hoje acha, tem a impressão que escolheu o Senhor, mas na verdade o Espírito Santo de Deus te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus é aquele que pega na sua mão e te conduz através do caminho que Jesus abriu para o Pai. Ele te conduz para o Pai. É engraçado, porque assim como o protocolo é invisível, né? Nós não vemos, é software, é virtual. E o cabo é físico. Nós vemos o cabo, tiramos, colocamos, mas o protocolo é virtual. E o Espírito Santo, ele é assim, ele age em nós, é o Espírito de Deus agindo em nós, nos guiando, estabelecendo a comunicação entre nós e Deus. Então, esse trabalho do Espírito Santo me deixa muito apaixonado. Esse trabalho do Espírito Santo me deixa muito, muito apaixonado. Né? Então, eu costumo dizer que o Espírito Santo de Deus confere a nós poderes incríveis. Né? Poderes incríveis. A começar pelos frutos que o Espírito Santo gera em nós. O Espírito Santo gera em nós coisas que você encontrar no mundo lá fora é quase impossível. Né? Todos aqueles frutos do Espírito, tenta fazer isso lá fora, não dá. Sem o Espírito é difícil. Sem o Espírito é muito difícil. O Espírito gera paz dentro de você. Ele gera paz. E uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que o mundo não tem capacidade de dar. O mundo, ele só consegue, no máximo, lhe dar ausência de problemas. É o máximo que o mundo consegue lhe dar. Mas você ter paz dentro dos problemas, só o Espírito Santo. É um poder que o Espírito Santo nos dá. E eu não gosto de abrir mão disso. Outra coisa é a alegria. A alegria, você já percebeu, o ser humano, ele constrói máquinas, jogos virtuais, jogos eletrônicos, ele constrói bugigangas para poder, parques de diversão, para poder ver se alegra, para poder ver se anima, e parece que quanto mais ele constrói essas coisas, parece que mais triste as pessoas ficam. E eu digo isso por causa de uma pesquisa que foi feita, e nessa pesquisa mostra que o ser humano nunca foi tão infeliz quanto essa geração. À medida que o tempo passava, mais infeliz o ser humano ficava. Por uma pesquisa que foi feita. E o Espírito Santo nos dá essa alegria. Uma alegria que fica com a gente continuamente. Não é uma coisa que é baseado em alguma coisa que aconteceu. A alegria que vem do Espírito. Às vezes você está num trabalho e alguém olha para você assim, por que esse cara está alegre, que a situação dele está complicada aqui na empresa, o chefe parece que quer a cabeça dele, rapaz. Mas ele só anda sorrindo assim, por quê? Ele só anda feliz assim, por quê? Porque a alegria que o Espírito Santo nos dá é uma alegria diferente da que o mundo dá. É diferente da que o mundo oferece. Né? O Espírito oferece longanimidade. O Espírito oferece, gera em você bondade. Eu acho engraçado que eu tinha uma preocupação séria com relação à bondade. Eu meio que selecionava assim. Eu fazia alguma coisa boa para alguém e eu olhava, ficava assim pensando comigo, será que eu fiz certo? Eu acho que essa pessoa não merecia. Essa pessoa não é merecimento. Isso, a bondade que vem do Senhor, ela não procura quem merece. Engraçado que a gente vive com a graça o tempo todo, né? A gente convive com a graça do Senhor, a gente vive uma vida que mostra que Deus nos dá tanto pela graça, só pela graça. Só pela graça, porque merecedor mesmo nós não somos, e Deus nos dá tanto pela graça. E aí, na hora de sermos bom para com o próximo, sermos bondosos para com o próximo, a gente fica procurando pessoas que mereçam. Não. A bondade que vem do Senhor não é assim. Não é a bondade como a bondade do mundo. Porque se você faz alguma coisa boa para alguém e quer saber se ela merece, quer saber se ela tem condições de ser bom também para com outra pessoa, para com você, que utilidade tem isso? Os fariseus, na palavra de Deus diz que os fariseus costumavam fazer bem aos outros para poder ganhar alguma coisa em troca. Que bondade é essa? Ok? Então, que esses frutos que vêm do Espírito, eles são verdadeiros, eles são autênticos. Ele vem do Espírito Santo de Deus, né? Não é como o mundo que tenta imitar, que tenta fazer algo parecido. Até a bondade do mundo está sujeita a algumas condições, né? Então, quer dizer, você assiste um filme, o mocinho do filme, aí o cara fez um bocado de coisa ruim, aí o mocinho do filme pode fazer mal àquele cara. Essa é a bondade do mundo condicional, que só se aplica a quem merece. Mas a bondade que vem de Deus não é assim. Nós somos o exemplo disso. Quem menos merecia éramos nós. E a gente não vai ser bom para com o nosso próximo? Poderia falar da parábola dos salteadores, né, no caminho, né? Os salteadores, atacaram um samaritano, uma pessoa que ia descendo, né? E quem ajudou foi justamente o samaritano. Ok? O bom samaritano. Então, o Espírito de Deus causa em nós bondade, mansidão. É engraçado, gente, mansidão, longanimidade, temperança, é uma característica que vem do Espírito, que é impressionante. Quando você começar a viver a longanimidade do Senhor, quando você começar a viver isso do Espírito, é engraçado, vocês vão começar a observar uma coisa interessante. Quando você tem uma mansidão que vem do Senhor, a pessoa vai te fazer o mal. É como está escrito na palavra de Deus, você não só não vai retribuir o mal, como você ainda vai fazer o bem àquela pessoa que te fez mal. Só que as pessoas no mundo não vão entender isso. E vão começar a dar respostas desproporcionais. A pessoa vai começar a ficar chateado porque você não está chateado. Vai começar a ficar chateado porque você não está se importando. Porque o mal que ela lhe fez não lhe causou mal. Essa é a mansidão do Senhor. Você... Isso vem naturalmente, naturalmente. Como eu falei com vocês, amados, quando eu estava orando, o Senhor falou comigo sobre o fogo do Espírito Santo de Deus. E a ênfase maior, quando eu estava orando e o Senhor foi falando comigo, foi testificando da palavra no meu coração, o Senhor fez uma ênfase em não extinguir a força do Espírito em nós. Não extinguir o Espírito Santo de Deus em nós, em nossa vida. Não diminuir a força do Espírito em nossas vidas. Foi isso que eu vi claro. Não entristecer o Espírito nas nossas vidas. Do contrário, alimentá-lo. Isso me veio claro na mente. O engraçado, porque normalmente 90% da palavra que eu recebo de Deus vem primeiro para mim, sabe? É como se Deus estivesse falando comigo. Ele fala comigo, senão eu estou falando com você. É com você que eu estou falando. Essa palavra é uma palavra de grande utilidade para os irmãos. Você ministra aos irmãos também essa palavra, porque vai ser bom, uma boa experiência para os irmãos, mas eu estou falando com você, Patrick, não extinga o Espírito Santo de Deus, não entristeça o Espírito Santo de Deus, não o deixe triste. E quando eu senti isso da parte de Deus, claramente eu fui levado a dois textos clássicos, né? O texto que diz realmente não extingais o Espírito Santo de Deus, né? Está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, e algumas pessoas acham que é o mesmo versículo, mas não é, entristecer o Espírito Santo de Deus, que fica em Efésios 4:30. Então são dois versículos distintos e me veio à mente esses dois versículos quando o Senhor falou comigo. 1 Tessalonicenses 5, né? E a gente vai ler aí do 14 ao 24. Tá? Mas antes, eu gostaria de fazer uma ressalva. Adianta por aí. Essa é para o pessoal do Núcleo de Edinha. Faz uma ressalva. Amém, amados? Antes dessa lista, né, que Paulo... Na verdade, esses versículos aí mostram... Eu digo Paulo porque os especialistas, tanto os antigos como os mais modernos, eles atribuem a Paulo a carta de... A igreja que estava em Tessalônica, né, que era a capital da Macedônia na época. Então, a gente assume que seja Paulo. Então, quando Paulo escreveu a igreja que estava em Tessalônica, ele, no final da carta, né, você sabe que quando a gente está se despedindo, né, as principais orientações vêm quando a gente está se despedindo. Ó, estou indo embora, vou viajar, então observe. Não esquece de botar comida para o cachorro, faça isso, faça aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, ok? Beleza, um abraço, tchau. Então as informações mais importantes vêm no final. E na hora que Paulo estava terminando as cartas, um pouco antes ali dele fazer a saudação final, ele começou a passar uma lista de observância para a igreja que estava em Tessalônica, né? E do versículo 14 em diante, do versículo 14 até o 24, ele começa a dar essa lista aí de como o pessoal devia proceder, né? Mas só que no versículo 12 e no versículo 13, ele faz essa ressalva. Ele fala sobre os pastores, as pessoas que presidem, sobre o trabalho deles. A gente sabe que domingo passado foi o dia do pastor, e a gente fez uma pequena homenagem aos nossos pastores. A gente sente no nosso coração que isso é algo certo, a gente sente de Deus que isso é o que Deus quer, que a gente honre os nossos pastores, que a gente fale bem deles, que a gente seja grato, né? A gente sente isso nos nossos corações. Mas a boa notícia é que isso não é só porque você sente, não é só porque o Espírito falou que a gente deveria agir dessa forma. Deus deixou isso por escrito. Deus deixou isso em preto e branco na Bíblia, aí nos versículos 12 e 13. Gostaria que os irmãos abrissem aí 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Aqui na... Enquanto vocês abrem a Bíblia, eu estou ouvindo algumas folhinhas. Nós temos a palavra rogamo-vos, né? E no português, a palavra rogamo-vos dá uma ideia de pedido, de súplica. Mas se vocês forem no original, vocês vão perceber que essa palavra, a tradução mais correta, seria exijo-vos, pois... Né? Então, exigimo-vos, ou seja, exigimos de vocês. Tá? Então, essa palavra aí se adequaria mais a exijo de vocês. Tá? Então, Paulo diz assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor. E vos admoestam. E no 13 ele completa: e que os tenhais em grande estima e amor. Porque a gente tem que ter isso com qualquer pessoa? Não. Ele completa: por causa da sua obra, tende paz entre vós. Esses dois versículos falam como a gente deve tratar, como a gente deve reconhecer o trabalho dos nossos pastores, daqueles que presidem sobre nós, daqueles que nos acompanham, daqueles que nos admoestam. Infelizmente, nosso querido, amado irmão Roberto, seu Roberto, não está aqui para eu poder utilizar a palavra admoestar. Quem é do meu grupo entendeu, quem é do meu núcleo entendeu. Pois é, admoestar. Essa palavra me vem à mente o pastor Tiago. Amados, para quem não sabe, admoestar é, sabe, dar aquele puxão de orelha, mas sabe, com bastante amor, com bastante carinho, com preocupação de você não ferir a pessoa, mas de aplicar o princípio. Tá? De ministrar o princípio, de mostrar que a pessoa, você, amado, pisou na bola, não está certo, isso que você fez não está certo, mas em amor. Essa palavra, se vocês abrirem no dicionário, deve ter a foto de Tiago lá. Isso é muito, muito a cara dele. Eu agradeço, eu louvo o Senhor, porque ele tem isso no coração. E aqui na palavra de Deus diz que nós devemos ter grande estima por estes. Nós devemos os ter em amor por causa do trabalho que eles fazem. Eu já fico muito feliz com o Senhor só pelo fato do Senhor ter a preocupação de levantar pessoas desse tipo. Deus criou apóstolos, ele pensou: não, vou precisar de uma pessoa para ser arremessado, apostelado, para ser enviado, para levar a minha a minha palavra. Ele pensou isso, vou criar o apóstolo. Vou pegar uma pessoa e botar as características nele, típica de apóstolo. E ele foi dando profetas, e foi dando, e ele deu a uns pastores. Que maravilha que o Senhor fez. Ele parou e pensou, eu vou pegar uma pessoa específica para cuidar da igreja. Vou pegar uma pessoa específica para cuidar das ovelhas. Ele planejou isso. Então eu fico feliz pelo Senhor de instituir essa pessoa chamada pastor. E também agradeço a Deus o pastor que ele me deu. Agradeço muito o pastor que ele me deu. E isso se estende a Paula também, né? Pastor Tiago, pastora Paula também, pelo trabalho, pela seriedade com que ele levam as coisas de Deus e a fidelidade deles com Deus em ministrar os princípios de Deus. Fico muito feliz por eles, né, pelo cuidado que eles têm conosco. E o principal é a preocupação. Quando vocês olham para Tiago, dá para você ver a preocupação dele em que a gente cresça espiritualmente. Se tem uma coisa que assombra o pastor Tiago, é falta de crescimento. É imaturidade. É ovelhas querendo um mingauzinho quando já deveria estar comendo uma comida mais substancial. E eu louvo o Senhor por esse comportamento que a gente vê, que é seriedade com as coisas de Deus, realmente procurando fazer a vontade de Deus. Eu fico muito feliz por isso. Eu vou fechar o parênteses por aqui. Eu achei muito interessante. Tem um dia do pastor para isso, né? Foi domingo passado, né? Mas a gente já sabe, né? Próximo ano já temos a passagem aí, precisando, estamos com a passagem aí para o próximo ano. A gente pode continuar aqui, meus amados, a lista de ordenanças, né? Então, uma delas é a que eu acabei de falar, né? De a gente realmente se preocupar com os nossos pastores e ter os nossos pastores em grande estima, ok? E aqui ele continua do 14 em diante, né? Vocês podem acompanhar comigo. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom. Abstém-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de Cristo Jesus, de nosso Senhor Cristo Jesus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então ficou aí essa lista, e nessa lista do apóstolo Paulo, ele declara o cuidado que nós, servos de Deus, precisamos ter em não extinguir o Espírito Santo de Deus. Amados, quando o apóstolo Paulo fala em extinguir o Espírito de Deus, eu só imagino que ele devia estar falando de uma lamparina. Sabe aquelas lamparinas? Na roça a gente chama também de candeeiro. O princípio é o mesmo. Então, como é que isso é feito? Como é que é o processo dessa lamparina? Você tem um reservatório, né? Um reservatório onde você coloca alguma substância combustível, né? Alguma substância inflamável, ali, óleo, querosene, na palavra fala azeite, né? E você vai colocar aquela substância ali e você tem um pavio que é embebido nessa substância e na ponta ateia fogo. E a lamparina fica acesa porque o pavio vai absorvendo o líquido inflamável e o pavio não se consome. Né? Dessa forma, o pavio não se consome. Então, Paulo falou, não extinguir, ele devia estar falando dessas lamparinas. Né? Então, qual a ideia principal que a gente tem aqui? Não extinguais o Espírito. Continue abastecendo o reservatório para que não falte e a lâmpada venha a se apagar. Então ele está falando de encher o reservatório, alimentar a chama do Espírito. Ele está falando de alimentar essa chama. Tem a parábola das 10 virgens, onde apenas 5 delas tinham azeite suficiente para que as suas lâmpadas não se apagassem. E o Senhor falou isso comigo. O Senhor falou isso comigo. E o Senhor falou, filho, não deixa o meu Espírito ser amortecido dentro de você. Não deixa que a carne vença a luta contra o Espírito. Não entristeça o meu Espírito dentro de você. É engraçado. Eu vi uma comparação muito interessante, onde as pessoas comparavam a nossa carne e o nosso Espírito como dois leões em uma arena. Né? E o leão, obviamente o leão que você alimentar mais, é o leão que vai vencer. Né? É interessante, eu gostei muito dessa comparação, mas nesse dia me veio à mente que os dois leões são de igual maneira fortes. Se vai vencer o que eu alimentar mais, então isso significa que os dois tem capacidade um de vencer o outro. Amados, não vamos ignorar o poder da carne. Não vamos ignorar. Não vamos subestimar a nossa carne. Jesus se esforçou bastante no Getsêmani. Ele diz, Pai, tem como a gente fazer isso? O Senhor afastar esse cálice aí, tem como fazer isso de outra maneira? O Pai disse, não. Então, que seja feita a sua vontade. Quando Jesus voltou, encontrou os discípulos dormindo. O que Jesus disse? Mandou-os vigiar e orar. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não subestimou o efeito da nossa carne. Entenda que carne aqui não é o nosso corpo. Tá? Carne aqui é a nossa tendência. Depois que Adão falhou lá no Éden e a criação caiu, a nossa natureza, que era perfeita, como Deus criou, ela se desfigurou. A nossa natureza se desmontou, não ficou do jeito que era. Não só a criação caiu, a nossa natureza ficou inclinada para o pecado. E quando eu falo a nossa carne, eu estou falando dessa natureza. Essa natureza que nos puxa para fazer aquilo que não agrada a Deus. Jesus estava sujeito às mesmas paixões que nós. Como todo mundo sabe, Deus não era metade homem, metade Deus. Isso aqui, graças a Deus, quem, pelo menos quem vai para a escola bíblica, já sabe disso, né? Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele não subestimou o efeito da carne. Ele não subestimou isso. Amado, Jesus jejuava. Se tinha uma pessoa na face da terra que poderia subestimar a nossa carne, poderia subestimar a carne, essa pessoa era Jesus, e ele não fez. A única pessoa na história da humanidade inteira que nunca, nunca cedeu aos desejos da carne, nunca cedeu à carne, ele sempre foi vitorioso sobre a carne, sempre o único homem na história de toda a humanidade que conseguiu isso. E ele não subestimou a carne. Por que que nós vamos fazer isso? Então, às vezes a gente cresce em Deus, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa muito boa, a gente cresce em Deus, a gente evolui, né? E quem nos dá a força para vencer o inimigo? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus que transforma nosso caráter de dentro para fora. É o Espírito de Deus que faz isso. Só que, assim, o Espírito é como a gente olhar um prédio. A gente vê a dificuldade na nossa frente. É como um prédio enorme. Prédio de 100 andares. Mas se você subir num avião, entrar num avião, e esse avião começar a voar 5, 10, 15, 20, 30, não sei quantos mil pés de altura, aquele prédio de lá de cima, aquele prédio vai ficar desse tamanho. Quando a gente voa nas asas do Espírito, é assim que a gente enxerga as nossas dificuldades. A dificuldade de vencer a carne, a gente enxerga dessa forma, porque o Espírito nos transforma. O Espírito transforma o nosso caráter. Só que a gente tem que tomar cuidado para não subestimar a carne, porque quem vence é o Espírito em nós. Quem vence é o Espírito de Deus em nós. Eu acho engraçado, às vezes eu acho que o diabo fica tentando as pessoas, então, não, você dando as bandejas para a pessoa, para ver se a pessoa peca, para ver se a pessoa erra, ele vai dando a bandeja, mas você está firme no Espírito, o Espírito lhe dá força e você vence aquela tentação, você resiste ao inimigo pela força do Espírito Santo de Deus. E aí você vence. Aí, quando você resiste ao diabo, ele abre o gás. Ele foge. Aí depois ele pensa, olha, ele me venceu. Eu acho que eu vou fazer uma nova tentativa. Aí ele volta com a mesma bandeja? Claro que não. Ele muda a estratégia dele. Eu acho que o diabo fala, ele fala dele mesmo na terceira pessoa. Aí ele chega pro cara, rapaz, você venceu o diabo. O diabo falando. Você venceu o diabo. Você é o cara, velho. Você é bom. Cara, tu é santo, cara. Pô, santidade total. E aí o diabo muda a estratégia, ele começa a inflar o seu ego. Ele começa a inflar o seu ego. Se ele não te derrubar pela tentação, ele infla o seu ego. E aí você se acha santo. E aí você se acha espiritual, caiu do mesmo jeito, falhou do mesmo jeito. Então a gente tem que tomar cuidado para nunca subestimar a carne. A gente tem que estar sempre se santificando, sempre buscando ao Senhor, sempre buscando aquele que é responsável por melhorar a nossa comunicação com o Senhor, que é o Espírito Santo de Deus. A gente tem que buscar o Espírito. O Espírito de Deus, eu gosto muito da Bíblia, assim. Eu gosto, para mim, confirmar coisa é na Bíblia. Às vezes a gente ouve uma voz, a gente sente alguma coisa da parte de Deus, mas se não tiver aqui, se não tiver embasado na palavra de Deus, aí é complicado. Então, quando eu acho embasamento na palavra de Deus, aí tá tranquilo. Aí para mim tá tudo certo. Então, eu sempre uso a palavra de Deus para isso. E o Espírito de Deus é uma coisa que a gente pede. A gente sabe que o Espírito é uma coisa boa. Pedir o Espírito é uma coisa assim que eu realmente acho que Deus não vai negar. Eu acho realmente que Deus não vai negar quem pedir o Espírito. Mas tá preto no branco. O Senhor já falou, o Senhor já disse, Ele nos garantiu que Ele não negaria o Espírito Santo dEle a qualquer que o pedir. Ele disse, se um pai pedir um peixe, se um filho pedir ao seu pai um peixe, ele vai dar uma serpente? Claro que não. Se um filho pedir a um pai um pão, ele vai dar uma pedra? Não. Ora, se vocês, que são maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais eu darei do meu Espírito. Observem o boas dádivas. Não, ele não disse qualquer coisa, ele disse boas dádivas. O que Deus entende que é bom para você, que é bom para a sua vida espiritual, Ele vai lhe dar. E não há nada melhor para a sua vida espiritual, não há nada melhor para você estreitar o seu relacionamento com Deus do que o Espírito Santo de Deus. Ele nos dá, e Ele dá qualquer que eu pedir. Já está garantido. Todos esses poderes que eu falei aqui no começo, você pode conseguir através do Espírito, e isso Deus já nos garantiu. Bom, quando Deus falou comigo, quando eu senti essa palavra, Ele falou de especificamente de não entristecer o Espírito. E eu pensei, quais atitudes que fazem com que a gente entristeça o Espírito? Primeiro, o objetivo do Espírito Santo, o objetivo principal, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele se esforça para que a gente esteja sempre em comunhão com o Senhor, com Deus, com o nosso Pai. E a gente entristece o Espírito Santo de Deus quando a gente não lhe dá ouvidos. Quando a gente não dá o real valor que ele tem. Quanto custa a nossa salvação? O Espírito Santo, na palavra diz que o Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo nos selou para estar com o Pai. Será que a gente está dando valor suficiente Será que nós estamos seguindo os seus conselhos? Ou a gente está deixando eles passarem? Precisamos dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Precisamos seguir os seus conselhos. Quando a gente não segue os conselhos do Espírito Santo, quando a gente não ouve, quando a gente não dá ouvidos ao Espírito Santo de Deus, a nossa comunicação com o Senhor é prejudicada. O Espírito Santo nos dá força para prosseguir. O Espírito Santo nos dá força para resistir ao diabo. Sabia que a sua fé vem do Espírito Santo de Deus? A gente não teria fé, não teria bondade suficiente para escolher a Deus. A fé vem do Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente tem uma dificuldade de fazer com que o nosso discurso seja compatível com aquilo que a gente vive. Às vezes a gente fala que Jesus liberta, mas as pessoas que estão ao nosso redor não sentem que a gente está livre. Muitas vezes isso acontece porque a gente tenta copiar o efeito do Espírito Santo nas nossas vidas, enquanto a gente deveria buscar o Espírito de Deus. Quem estuda engenharia sabe que tem um diagrama chamado diagrama de Pareto. Esse diagrama de Pareto, ele afirma que 80% das causas são provenientes de 20% das causas geram 80% das consequências. Imagine se a gente tentar corrigir várias falhas que nós temos, sair catando uma por uma. Uma por uma. É muita coisa para cumprir. É muita dificuldade. Se você tentar consertar tantas áreas. A ideia é que a causa é uma só: falta de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quando você está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, você corrige essa causa, todos os efeitos dela são eliminados. Todas as suas falhas serão eliminadas porque você está buscando a causa. Está buscando corrigir a causa do problema, que é entristecer o Espírito. Quando você entristece o Espírito Santo, você enfraquece. Você fica fraco. Você não consegue vencer as tentações. Você não consegue resistir ao inimigo. Várias consequências. Então a gente corrige a causa. Causa. É entristecer o Espírito, é não dar ouvido ao Espírito, é não dar o devido valor ao Espírito Santo de Deus. Vamos corrigir a causa para que as consequências sejam corrigidas. É engraçado que às vezes a gente vive com o Espírito Santo, mas não vivemos nele. E quando a gente faz isso, a gente entristece o Espírito. Então a gente acaba entristecendo o Espírito quando nós vivemos com ele e não nele. Tem uma música muito bonita que eu gosto, que diz assim: não diga que o conhece, se o esquece em cada esquina. às vezes a gente tem esquecido o Espírito em cada esquina. Às vezes a gente... Às vezes não há nenhum espírito, às vezes a gente vive como... como se o reino de Deus não fosse tão real assim. Eu já fiz uma vez uma comparação que diz o seguinte: imagine que uma pessoa te oferece um ótimo investimento. Ao final de um ano, do que você investiu, você vai ganhar 100 vezes mais. É um ótimo investimento. Um investimento maravilhoso. Só que o que você vai fazer depende da sua confiança nessa pessoa. Se você não confia nessa pessoa, você vai investir alguma coisa? Você não conhece essa pessoa, você não confia nela, provavelmente ela deve estar querendo dar um golpe aí. Então você não vai fazer nada, você não vai investir nada. Se você tem lá suas dúvidas, esse cara eu até conheço, mas estou com medo dele estar viajando na maionese. O que que vai acontecer? Você, ó, vou fazer o seguinte, vou separar uma grana aqui, vou investir, porque se ele está falando a verdade, beleza. A gente vai matar uma grana boa. Também, se ele não tiver, eu não vou à bancarrota. Agora, se você acredita no cara piamente, o que que você vai fazer? Você vai pegar tudo que você tem e botar lá. Porque você confia na pessoa. A gente tem que confiar no Espírito Santo. A gente tem que investir 100% da nossa vida no Espírito Santo de Deus. Às vezes eu comparo também com a nossa saúde. A gente sabe o que a gente tem que fazer para ter uma vida mais saudável, mais longa. A gente sabe o que tem que fazer, mas a nossa preguiça, né? A carne não quer muito aquilo, a gente pensa no agora, e às vezes a gente acaba levando isso para o reino, a gente pensa no agora, a gente não quer investir 100% da nossa vida, vamos investir só metade, que aí qualquer coisa vamos investir só metade. Não, amados. O Espírito Santo é aquele que vai estar incentivando você a ter uma vida com Deus. O Espírito Santo é aquele que vai estar te estimulando, te levando a buscar ao Senhor. A gente precisa confiar 100% no Espírito de Deus. Nós temos uma outra coisa que entristece o Espírito, que é a autossuficiência. É uma doença, a autossuficiência, a pessoa que é autossuficiente acha que o Espírito de Deus tem um papel secundário. Ele gosta de guiar a sua própria vida, do seu jeito, da forma que você entende que é certo. E a gente precisa deixar que o Espírito Santo leve a nossa vida. Amados, o que Deus falou comigo foi isso. A gente tem que tomar cuidado para não entristecer o Espírito. Nós temos que alegar o Espírito, alimentar o Espírito nas nossas vidas. Amém, meus amados?